A Bíblia fala, na passagem que a Lérida leu para nós, que havia coxos, havia cegos, enfermos, em geral, mancos. Então, era um ambiente muito bacana, muito agradável. Imagina um tanque com 5 pavilhões, um local com 5 pavilhões, cercado de pessoas doentes, de pessoas necessitadas. Imagina aquele ambiente. Imagina, irmãos, o cheiro daquele local. Imagina, pessoas que não conseguiam se locomover, que estavam ao redor daquele tanque esperando o quê? Esperando que, em um certo momento, um anjo descesse e agitasse as águas, e assim o primeiro que pulasse naquele tanque seria curado. E aquela multidão aguardava aquele momento para que fosse o primeiro a pular na água e ser curado. Jesus foi neste local, no local onde as pessoas, muito provavelmente, pelas suas deficiências físicas, não conseguiam, ficavam o tempo todo naquele local, um local em que, provavelmente, as pessoas faziam suas necessidades naquele local, né? É um local realmente difícil, né? Acho que seria o último local onde nós poderíamos querer ir, né? Numa eventual viagem a Jerusalém. Mas Jesus, ele, chegando em Jerusalém, se dirigiu ao tanque de Betesda. E se dirigiu a Jerusalém, ao tanque de Betesda, para encontrar um homem. Ele foi com o objetivo de encontrar aquele paralítico que estava naquele local havia 38 anos. Irmãos, qual seria a expectativa de vida de um homem naquela época? Vocês já pensaram nisso? O que a gente poderia imaginar de expectativa de vida? 40 anos? 45 anos? Ele estava há 38 anos, portanto, quase a vida toda naquele local. Irmãos, quando a gente ouve uma narrativa nessa e ouve as histórias anteriores que João nos traz, nós vemos a intencionalidade de Jesus de ir ao lugar onde havia pessoas necessitadas. A intencionalidade de encontrar com as pessoas, a intencionalidade de tocar nas pessoas, pessoas necessitadas, pessoas que tinham problemas. E nós, como igreja, como partes do corpo de Cristo, das células, eu queria colocar esse desafio para os irmãos, da gente intencionalmente estar atingindo as pessoas, estar indo à direção às pessoas, de intencionalmente ligar para os nossos irmãos, das pessoas que participam das nossas células, de intencionalmente se importar com os irmãos, com as pessoas, de intencionalmente estar próximo das pessoas, assim como Jesus, nós vemos aqui. É interessante que quando Jesus foi ao tanque, se dirigiu em direção àquele homem, Jesus chegou sabendo que estava naquele estado, havia muito tempo, ele pergunta: queres ficar são? É interessante notar que Jesus fez uma pergunta tão óbvia, né? Queres ficar são? E mais interessante ainda é a resposta do paralítico. Ao invés de responder Sim, claro, eu quero ficar curado. Não, ele mais que dá uma desculpa do porquê ele está lá, naquela situação. Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce um outro antes de mim. É interessante ouvir a pergunta que Jesus faz e a resposta que o homem dá. Tentando entender, aplicar, trazer uma aplicação dessa situação, a gente pode relacionar esta pergunta, a resposta, a uma situação em que muitas vezes nós nos encontramos, muitas vezes, de nos empacarmos, de repente nos de enfrentar uma situação em que a gente não consegue resolver, em que a gente acaba ficando empacado. A gente não consegue se mover, a gente não consegue se desvencilhar. É uma situação muito parecida com a daquele homem. O homem estava tão acostumado com aquela situação, aquela condição, que quando ele ouviu a pergunta de Jesus, queres ficar curado? Ele não conseguiu responder, ele deu uma desculpa. Quantos dos nossos irmãos, das pessoas que participam das células, estão empacadas em questões pessoais, em questões financeiras, em questões da sua vida? E quantos de nós aqui, das nossas células, muitas vezes empacadas em certos modelos, números de pessoas, de participantes, da forma como nós conduzimos as reuniões. É uma questão, é uma aplicação que a gente pode estar tirando talvez desse texto. Será que nós estamos da mesma forma como aquele homem, acostumados à nossa célula, acostumados à nossa comunhão, acostumados à forma como estudamos? Irmãos, se nós estamos assim, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, a mesma voz de comando, de autoridade que esse paralítico ouviu. Jesus simplesmente falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu acho que, às vezes, nós estamos numa situação em que nós precisamos ouvir essa voz de comando do Senhor, da gente levantar, da gente tomar o nosso leito e andar, de sair daquela situação, sair da mesmice, fazer com que as nossas células, as nossas reuniões, sejam reuniões cada vez mais com o fluir do Senhor, reuniões que trazem palavras, que trazem refrigério para a alma, que trazem novidade para as nossas vidas. É isso que eu queria estar colocando como um desafio para nossas vidas, para as nossas células, da gente ouvir a voz do Senhor, a voz de comando, para a gente prosseguir, para a gente pegar o nosso leito e caminhar. Interessante notar que o homem não sabia quem Jesus era. Não sabia, aliás, quem o havia curado. Não sabia que a pessoa que havia curado era Jesus. E depois que ele foi curado, depois que o paralítico foi curado, onde que ele foi? Onde que esse paralítico foi? No templo. Paralítico saiu daquele tanque, saiu daquele ambiente e foi direto para o templo. Mas Jesus foi lá atrás dele. Jesus foi lá atrás dele e teve uma conversinha com o paralítico. Oi? Não entendi. Ah, com esse paralítico, isso mesmo. Jesus teve uma conversa com ele. Jesus foi lá no templo procurar pelo paralítico, esse paralítico, e disse o seguinte: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Irmãos, o que pode ser pior a uma vida inteira paralisado, mendigando ao redor de um tanque? O que é pior do que 38 anos paralítico ao redor do tanque, esperando sua vez de pular no tanque para ser curado? Jesus deixa muito claro aqui, irmãos, o pecado é pior. O pecado é pior porque no pecado nós podemos ter coisas muito piores. E essa reflexão que eu queria deixar hoje com os irmãos: o que é pior do que 38 anos de paralisia é o pecado. Nem o diabo, irmãos, é pior do que o pecado. Porque o pecado, ele pode nos levar diretamente para o inferno. O diabo, a gente pode chegar e repreender, se andarmos em santidade, nós vamos deixar, manter ele longe da gente, mas se nós andarmos no pecado, o pecado pode nos levar diretamente para o inferno. A gente tem que ficar longe do pecado. E a gente tem que levar essa mensagem para os nossos irmãos e as pessoas que participam das nossas células, para que eles fiquem longe do pecado. A Bíblia nos mostra como lidar com o pecado. Duas formas que eu queria estar vendo aqui com os irmãos. A primeira está em 1 João 1:9. Alguém poderia ler para nós? Quem achou? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, uma forma de lidar com o pecado é o que o Paulo leu para nós. Se confessarmos, em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Uma forma de lidar com o pecado é confessando para receber, confessando a Deus para receber o perdão. A outra forma de lidar com o pecado está em Tiago 5,16. Alguém poderia ler para nós? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Confessai o pecado uns aos outros para serdes curados. Então, irmãos, quando a gente estuda, a gente vem estudando a questão das células, e na terça-feira passada o pastor ministrou sobre o discipulado um a um, o MDA. Nós vemos que tudo isso são oportunidades para que a gente possa confessar os nossos pecados para Deus, para que os nossos pecados sejam perdoados, e confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. O pecado, ele nos impede de crescer. O pecado, ele nos limita a nossa atuação. O pecado nos tira a autoridade. O pecado nos tira o poder, a conquista. E a proposta que a gente tem estudado aqui é da gente crescer em duas dimensões que esses dois versículos nos mostram, de pedir perdão a Deus. É o caminho da santidade, é o caminho de intimidade com o Senhor, e o caminho do confessar os pecados uns aos outros, é o caminho da filiação, é o caminho do relacionamento. É nessas duas dimensões que a questão das células, a questão do discipulado um a um, elas se baseiam. A filiação, irmãos, é algo bastante interessante. E um desafio para nós, para as nossas células. Quando nós participamos de um clube, é muito natural, a um determinado tempo, chegar e falar: meu tempo já, aqui nesse clube já acabou. Deus me chamou para estar indo para um outro clube. Mas quando nós temos a filiação, quando nós crescemos nessa dimensão da filiação, um filho pode dizer para o seu pai: ô pai, o meu tempo nessa família já acabou. É impossível, irmãos. E é nessa dimensão que nós queremos crescer. É nessa dimensão que nós queremos crescer com os nossos irmãos da célula. É na dimensão da filiação. É na dimensão da transparência, do relacionamento, do confessar os pecados uns aos outros. E a outra dimensão que nós queremos crescer como igreja, como células, como cristãos, é na dimensão do confessar os pecados e pedir perdão a Deus. É o caminho da santidade, é o caminho da intimidade com o Senhor. Quando nós crescemos nessas duas dimensões, a gente pode estar experimentando mais do Senhor, experimentando mais do Senhor nas nossas células, nos relacionamentos com os nossos irmãos. E é isso que eu queria estar compartilhando com os irmãos, esse desafio, né, que queria estar colocando para cada um de nós, para nós crescermos nessa dimensão, ficarmos longe do pecado, confessarmos os nossos pecados ao Senhor, confessarmos os nossos pecados uns aos outros, e assim nós possamos crescer como corpo, crescer no conhecimento do Senhor, no relacionamento com o Senhor, com autoridade para falar, com autoridade para testemunhar, transparência nos nossos relacionamentos, transparência no relacionamento com os irmãos. E que tudo isso o Senhor possa estar fluindo, transformando o nosso ser. Nós vimos aqui, irmãos, nesse texto, que uma outra questão que esse trecho que nós lemos destaca é a questão do sábado. Interessante notar que Jesus curou esse paralítico no sábado. E isso causou um rebuliço entre os fariseus, entre os religiosos daquela época. Por que será, irmãos? Sábado, os irmãos sabem muito bem de onde vem o sábado, né? A questão do guardar o sábado. Guardar o sábado é um dos 10 mandamentos que o Senhor, que Deus entregou a Moisés. Nós guardamos o sábado para quê? Deus colocou essa questão do sábado nos 10 mandamentos para quê? Para que nesse dia nós dedicássemos o dia para estar adorando ao Senhor. É o dia reservado para estar reconhecendo o que Deus fez em nossas vidas, reconhecendo a obra do Senhor em nossas vidas, reconhecendo o que Deus fez, porque em 6 dias o Senhor trabalhou, fez, criou o mundo e no 7º dia ele descansou. E Jesus, ele era um judeu, conhecia muito bem as leis, conhecia muito bem, naturalmente, os 10 mandamentos e sabia muito bem que aquele dia era sábado e que era um dia que ele teria que dedicar exclusivamente a adorar a Deus. Mas ele foi lá e curou. De acordo com as leis, né, a tradição judaica, você pode, um médico pode ir lá e curar uma pessoa se a pessoa estiver correndo risco de vida, tá certo? Nesses casos, a lei, a tradição judaica abre uma exceção para que o médico vá lá e trate da pessoa, para que a pessoa não morra. Esse caso não era um caso de morte. O cara estava lá 38 anos. O que é um dia a mais? Esperar a cura. Não é mesmo, irmãos? Mas Jesus foi lá e curou. O que que os irmãos acham? Que Jesus era um rebelde? Eu vou contra todas as tradições, eu sou revolucionário. O que que os irmãos acham? De forma alguma, né? De forma alguma. Jesus disse o seguinte: meu Pai trabalha até agora e eu também. Essa lei para guardar o sábado, essa lei é aplicável a todos os homens, sem exceção. Todas as pessoas, Êxodo fala, todas as pessoas, todos os servos, todas as servas, todos, até os animais que estavam sob o cuidado das pessoas, tinham que obedecer, tinham que guardar o sábado. E Jesus foi lá e trabalhou no sábado. Por quê? Porque o Pai trabalhava no sábado. E Ele, como Deus, que era também, trabalhava no sábado. Todos tinham que obedecer, guardar o sábado, com exceção de quem? com exceção de Deus. Aquela lei foi feita para os homens. Aquela lei só não se aplicaria a Deus. E Jesus, quando ele trabalhou, quando ele curou, a mensagem que ele estava dando para os fariseus, para os homens, era de que ele era Deus. E quando os fariseus foram lá questionar a Jesus, porque ele havia trabalhado no sábado, ele não amenizou as coisas. Jesus não amenizou, limpou a barra dele. Não, vocês estão exagerando, vocês estão interpretando errado. Pelo contrário, ele foi lá e afirmou: não, meu Pai trabalha até agora e eu também. Depois os irmãos podem ler o restante do capítulo, que a gente vai ver que ele deixa muito claro: eu sou Deus. Então Jesus, como Deus, é o Senhor do sábado. Jesus, como Deus, é aquele que fez toda a obra que era preciso fazer. E porque ele fez toda a obra, que ele completou a obra, é que nós podemos viver o sábado todos os dias. Queria convidar os irmãos a viverem o sábado, viverem no descanso da obra de Jesus em nossas vidas. Viver esse descanso, descanso consciente de que Deus, que Jesus completou toda a obra. E que nós possamos estar descansando no Senhor, porque Jesus completou essa obra em nossas vidas e completou essa obra nas nossas células. Eu queria estar convidando os irmãos a se colocarem de pé. Vamos ter um momento de oração. Agradecer ao Senhor pela obra que Ele cumpriu em nossas vidas, pela obra que Ele cumprirá na vida de cada um dos nossos irmãos, das pessoas que participam conosco nas células. Orar para que a gente não caia em tentação, para que a gente não peque, para que a gente não se desvie do caminho do Senhor, para que os nossos irmãos, para as pessoas que participam das células, não pequem, mas nós possamos caminhar em unidade, em santidade ao Senhor, em dedicação ao Senhor, em entrega ao Senhor. Se nós pecarmos, que nós possamos dobrar os nossos joelhos, nos colocar diante do Senhor e pedir perdão. E o Senhor perdoará os nossos pecados, porque a obra de Jesus é completa. Porque a obra de Jesus no Calvário é completa. E nós podemos assim descansar no que Jesus fez. Receber o perdão. Perdão para que a gente possa caminhar. Para que a gente não fique empacado nos nossos problemas, nas dificuldades. Mas que nós possamos avançar. Que cada célula aqui avance. Que cada irmão avance em suas vidas. Se nós pecarmos, que nós possamos ter a comunhão de filiação, para que nós possamos confessar os nossos pecados uns aos outros, e assim recebermos a cura do Senhor, cura de nossas feridas, cura das feridas que nos fazem recolher, nos fazem ficar sentados, parados, cura das feridas que muitas vezes nos concentram, nos chamam, nos fazem olhar somente para eles, que nos produzem sentimento de comiseração, autocomiseração. Cura para que a gente possa caminhar em unidade como corpo de Cristo. Amém. Deus, nós agradecemos, Senhor, pela tua obra, Senhor. Reconhecemos que tua obra em nossas vidas é completa. Que a tua obra, ó Jesus, na cruz do Calvário, é completa. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Nós queremos, Senhor, viver a obra de Cristo na cruz, a obra de Cristo no nosso meio, na igreja do Senhor, descansar, descansar, descansar em Jesus, descansar no que Jesus fez, descansar no que Jesus é para nossas vidas. Nós queremos, Pai, pedir tua bênção sobre cada irmão aqui, Pai, pedir a tua unção, Senhor, a unção para avançar, Senhor, a unção para progredir, Senhor, a unção para sairmos das amarras que nos seguram, que nos impedem de crescer, de caminhar, Deus, em nome do Senhor Jesus. Pedimos pelos nossos irmãos das células, os participantes, os visitantes, que eles encontrem no Senhor da mesma forma o Deus que perdoa os pecados, o Deus que nos livra do inferno, o Deus que nos livra da morte. Ó Senhor, que nós possamos, Senhor, como Jesus, ir ao encontro das pessoas que necessitam de ouvir a tua palavra, Senhor, das pessoas que necessitam de ter esse encontro contigo, Pai. Nós queremos, Senhor Deus Pai, intencionalmente, ir em direção aos nossos amigos, falar, ter uma palavra, Senhor, uma palavra de salvação para a vida deles. Salvação, Senhor, para os nossos amigos, salvação para os nossos familiares. Ó Senhor, nós oramos, Senhor, por nossas vidas, por esta igreja do Senhor, para os planejamentos, para tudo que nós estamos programando, Senhor, como igreja. Pedimos a tua bênção, Senhor, pedimos a unção do Senhor, Deus, e como igreja, Senhor Deus Pai, neste momento, Deus, como corpo de Cristo, nós clamamos, Senhor, por este sábado, Deus, de batismo, Senhor. Senhor, nós levantamos um clamor, Senhor, para que o Senhor abençoe as pessoas que estarão se batizando nesse sábado, Senhor. Nós levantamos um clamor para que o Senhor venha estar confirmando a cada momento, Senhor, a intenção, o desejo de se batizarem, Senhor. O desejo de proclamarem, Senhor, Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. O desejo de confessarem, Senhor, a Jesus como Salvador. Ó Senhor, abençoa, Senhor, os familiares que estarão, Senhor, presentes neste dia. Sim, Senhor. Que eles, ao verem o testemunho desses irmãos, eles sejam igualmente tocados, Senhor, pelo Senhor, Amém, Senhor. Para se batizarem, para receberem o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. Sim, nós oramos, Senhor Deus Pai, para que seja um dia de alegria, de mover do Senhor, enchendo nossos corações, Senhor, com Tua presença, Pai. Um dia de salvação, Senhor Deus Pai. Um dia em que veremos, Senhor Deus, famílias se convertendo ao Senhor, Pai. Ó Senhor, abençoa, Senhor, cada um, Senhor. Cada um de nós temos aqueles, nós lembramos neste momento daqueles que não se decidiram ainda pelo batismo. Senhor, traz o entendimento, a convicção, Senhor, do Senhor, da salvação. Amém, meu Senhor. De pertencer ao Teu corpo, Pai. De caminhar em unidade com a Tua igreja. Porque nós somos a nação eleita, o povo escolhido. E assim, nós queremos caminhar como essa nação escolhida, como esse povo escolhido. E nós queremos ver esses irmãos caminhando conosco também, Pai. Nós pedimos, Senhor, toque no coração deles, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, vá direto ao coração dessas pessoas. Tua palavra de autoridade, que nós sejamos esses canais em que a Tua palavra flua, Senhor. Nessa semana ainda, Pai. Nessa semana ainda, nas reuniões, Senhor. Nos encontros que teremos, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, com autoridade, alcance a cada coração, Pai. Alcance a cada vida, Deus. Para que eles se levantem, Senhor. Para que ouçam a Tua voz de comando. E assim, Senhor, eles confessem Jesus Cristo como Salvador. Amém. Que eles arrependam-se dos seus pecados em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós queremos nos arrepender dos pecados. Nós queremos que eles se arrependam dos pecados. Nós queremos viver, Senhor, em santidade, na Tua presença, Senhor. Nós agradecemos, Pai, por este momento que temos, Pai, de estar intercedendo. Nós queremos continuar, Senhor, nesse mesmo espírito de intercessão essa semana, Pai. Nós queremos continuar perseverando, Deus, na oração pelos nossos irmãos, na oração pelos nossos familiares que não conhecem ainda o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.